Obrigado, público! Bem-vindo ao espetáculo, telespectadores! Abre-se as cortinas para o mágico! Alacazar! Última música do palhaço que apresento a vocês. Tem quem tá na corda bamba no corredor polonês. Altos de bunda lelê se intitulando foda. Quando o palhacinho atua, carruagem perde a roda. Um fogo no parquinho, incendiar a rua. Os palhaços de Halloween tão correndo da bruxa. A patrulha do silêncio fecha circo na noitada. Patrulha anticriminal de palhaço arranca a máscara. O circo ainda pega fogo, queima, queima, pinga, pinga. Mágico perde a cartola porque a mente assassina. Vai andando na prancha, pro lado trampolim. Esses ramelas é arruela, dente de leite, vetim. De prebeu a mágico no cassino da sorte. Eu sou o piloto da astronave desse globo da morte. Fecha as portas do circo, deu a louca nos bichos. Se eu tô de bicicla, eu arrisco uns malabares. Nova proposta do CTS, bota o passado no baú. E que se foda se as críticas, pau no meio do seu cu. É isso mesmo, seu nerd, desculpe se peguei pesado. Ausentei minha máscara de palhaço, cartola de mágico.